embora. Essa também é sucesso aí na boca da galera. Vamos lá. A gente conversa só por olhar, e quando você prende meu cabelo, suas mãos é roupa no chão. A gente conversa amor, e faz loucura como amante. Pergunta onde estou, com quem eu saí, mas nosso compromisso é de picante. É pra beijar na boca e ser feliz.